uma terra seca, Deus faz brotar esperança. Numa terra seca, Deus vai fazer um milagre. Não é impossível, não. Isso é promessa, meu irmão. Você não está vendo, mas já está nascendo a semente que você plantou. Está chegando a estação. Prepara que vem chegando bênçãos. Bendito serás e o seu ser.